Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora. Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora. Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto. Só quem gosta de xoxota. Chupa xoxota na maciota. Chupa xoxota é uma coisa linda. Meter a língua na sua vagina. Só não gosta quem não fez aí. Chupa xoxota na maciota. Chupa xoxota é uma coisa linda. Meter a língua na sua vagina. Só não gosta quem não fez aí. Chupa xoxota é uma coisa.